quero saber, delegado. Lembre-se que eu aqui sou a lei. Mão na cabeça, mão na parede. Mão na cabeça, mão na parede. É o funk dos bota, bota, bota. É o funk dos bota, bota, bota. É o funk dos bota, bota, bota. É o funk dos bota, bota, bota. É o funk dos bota. Na mão eu vi o sol nascer quadrado outra vez. Eu já ia me esquecendo. Cadê o seu documento? Vamos lá, vamos lá. Já ia me esquecendo. Cadê o seu documento? Documento tava na calça, ele procura, mas não acha. O documento tava na calça, ele procura, mas não acha. Então, sobe a borracha, desce a borracha. Sobe a borracha, desce a borracha. Sobe a borracha, desce a borracha. Sobe a borracha, desce a borracha. É bota e tira, é bota e tira, é bota e tira. É bota e tira, é bota e tira, é bota e tira. É bota e tira, é bota e tira, é bota e tira. É bota e tira, é bota e tira, é bota e tira. Tropa dos bota, é bota dentro, é bota fora, é bota dentro, é bota fora. Tropa dos bota, é bota dentro, é bota fora, é bota dentro, é bota fora. Tropa dos bota, é bota dentro, é bota fora, é bota dentro, é bota. Lembre-se que eu aqui sou a lei.